M4. Se soltar o beat, fudeu, viu? Eu já falei, M4, o abusado. É que a mãezinha cresceu e agora tá de maior. Não quero lição de moral, vai sentar na pica sem dó. O meu jeito de vagabundo chama a atenção da novinha, só porque ela tá crescendo e ficando evoluída. Já que tá grandinho, vai entrar na vara. Sessão de rolada, sessão de rolada. Já que tá grandinho, vai entrar na vara. Sessão de rolada, sessão de rolada. Eu sou um M4, mas pode me chamar de puto. A mãezinha cresceu e agora tá de maior. Não quero lição de moral, vai sentar na pica sem dó. O meu jeito de vagabundo chama a atenção da novinha, só porque ela tá crescendo e ficando evoluída. Já que tá grandinho, vai entrar na vara. Sessão de rolada, sessão de rolada. Já que tá grandinho, vai entrar na vara. Sessão de rolada, sessão de rolada. Não paro de dançar no tamanho da tua vida. Não paro de dançar no tamanho da tua vida. Eu sou um M4, mas pode me chamar de puto. O abusado.